A decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-9. Motel 040, chegada a ponto. O Uno 166 estabilizado? Estabilizado. LS-X-Wave-0, gol 1-9. De aproximação e o assistimento em 1895, gol no 166. Uno 1895, vai chamar. Muito obrigado. Torre Salvador, gol 1195. Gol 1166, continue a aproximação. Reporte marcador externo, baixar travado. Vai reportar externo, baixar travado, gol 1166. Índia Serra passou. Machado travado, gol 1-1 no Melê. Continua a aproximação, aguarde pista livre, gol 1-1 no Melê. Gol 1-1 no Melê, copia a torre? Positivo. Estão aguardando aí a pista livre. Gol. Gol 1-8-6-9, decolado aos 3-7. Chame controle em 1-9-35. 35? Afirmativo, gol 1869. Prato, rodado. Gol 1966, está autorizado o pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-09. Sim, pouso, 1-0, gol 1-1-6-9. Gol 1869, decola na Arpor, passa 1500. Gol 1869, contato radar na decolagem, subiu e mantém o nível de voo 360, na saída Arbor. 360 na Arbor, 1869. 1-0. Nota para preparar o campo da tomada. POB de 70, autonomia 3:45, alternando Salvador. Trip 5495, segue a nave da Azul. Para estar iniciado o táxi no travesso portão 04, pátio principal, prossegue via pátio Índia, ponte para a torre em 1-1-8-95, ajuste no 0-0, bom voo. Prato, prossegue no retaguarda da nave da Azul. Índia com aí, ponte espera 2:45, bom trabalho. Gol 1166, solo 39, libere primeira direita, chame solo 1-2-1-9. Segunda, 1166 vai liberar. E 5, alterando 03. Azul 6919, táxi via Índia, ponte para a torre 1-1-8-9-5, ajuste no 010, bom voo. E 10 via Índia, torre 2-9-5, obrigado, bom trabalho. Autorizado final da 1-0, Olimpo 01. Autorizado final da 1-0, Olimpo. Gol 1-66, táxi via Alfa, reportando seu táxi seu Juliette para ingresso. Alfa vai reportar, a Juliette, gol 1-66. Gol 1-1-6-6, prossegue o táxi lento via Alfa, vai manter antes da táxi Juliette, aguardando liberação do portão. O portão previsto é 08, sendo liberado agora pela aeronave da Azul, ok? Sim, ótimo. Ótimo, sim, gol 1-1-6-6. Azul 6919, mantém a posição? Olimpo 01, está autorizado o toque remetido, pista 10, vento 1,00 graus, 1,09. Desde o toque remetido, Olimpo 01. Um 4206, táxi via pátio principal, Índia, ponto espera torre, 118 decimal 95, ajuste no 010, bom voo. Voo no 166, após a passagem da aeronave da Azul, ingresso a Juliette, portão 08. Portão, após a passagem da Azul, livre ingresso Juliette, porto, gol, normal. Afirmo, Azul 6919, após passagem da aeronave, está autorizado aliás e manter a pista no zero. Olimpo 01, tocou e remeteu aos 43, curva esquerda, perna do vento, reporte através do norte da torre. Afirmativo, iniciando curva esquerda, através do norte da torre, reportando. Isso é para 2000 pés, altímetro em Salvador, 1-0, livre direto, taxi rei para 1-0. Chama estabilizado no localizador. Descendo para 2000, chamando estabilizado no localizador. O voo no 64. Azul 6999, está autorizada a decolar de pistão no zero, vento 1,10 graus e no 09. Azul 6999, está no ponto de espera, acesso do colega da polícia pronto. Ciente, Azul 4206. De 5415, mantém o ponto de espera. 5415 está autorizado a aliar e manter, pista 1-0. Azul 6999, decolado aos 45, chame controle 1,99,35. Geral 35, boa tarde. Olhei para o Estrevez Norte. Prolongue a perna do vento e aguarde para girar a base, Olimpo 01. Tem a perna do vento, aguardando para girar a base, Olimpo. Controle Salvador, boa noite, Azul 6999, decolado na Dael 1400. Azul 6909, boa noite. Contato radar na decolagem, subi mantendo 340, posso cruzar 12 mil pés, voo direto Leda. 12 pés direto Leda, 6909. Olimpo 01, está autorizado direto base, reporte nacional. Baixar trabalho. Poderá nacional, tem baixar trabalho, gente. Decolado às 4-7, chame controle em 1-9-3-5. 119-35, boa noite. Na final, com o trem passado, Olimpo 01, está autorizado o toque emitido, a pista 10, vento 100 graus, 1-9-9. Livre, toque emitido, Olimpo. E da extensão no 60, tem fila delta, de 54, agora sim. Estabilizou, agora 641. 645, complete a aproximação, LUS, chame a torre em 18.95. 18.95, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, voo 645, passando externo, baixado e travado, boa noite. Voo 645, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guarda no pista livre, voo 645. No Vitor Alfianque, atenção condições visuais, acione código 5453 via litoral. Vai manter 1500 pés hotelhão? 49, curva esquerda, repassa através do norte da torre. Afirmativa, repassará inicial curva esquerda, repassará através do norte da torre. Voo 645, está autorizado o pouso pistão 10, vento 1-0 graus, 1-9. Autorizado o pouso pistão 10, 1-9. Papapá, prossiga. Confirmando o papatão, papai aeronave da Trip no Pátio 3. Puxa, acionamento na posição 4, puxa 6201. Acionar 6201, autorizado, reporta táxi. Autorizado. O Papa Tango, o Papa tá livre do acionamento, reporta iniciando, só confirma, já tá pronto pro, pra iniciar o reboque? O ataque foi Golf, o Papa Tango, o Papa. Paulo Salvador, muito boa tarde, boa noite, 354, 400 da November, autorização Maceió. 5464, Maceió 190, prepara a saída Puca, transição Caju, aguardando. Puca, Caju, tá, não se escuta, 5464. O Papatango, Papá, não escutou do solo? Só confirmando a saída, será a partir do ataque seu quilo, ok? Provocando pelo vento, mas ela pode ir na base. Bem, boa noite, só me confirma o passo que encontra se a pista que decola. Desuno decimal 9. 1-0 e pouso 2-1-3-0, confirma? Azul 6919, chame Recife 251, alterna 3395. 251-3395, obrigado, bom trabalho. O Romeu Romeu 90 está livre do acionamento, aí reporta para onde, quando pronto para a cópia então, o Romeu Romeu 90. Vento 1-1-0-1-0-9. Já está com o seu Juliette aguardando para ingresso no pátio principal. Teve alfa, mas tem seu Juliette, agora vai continuar. Oxaner 6201, confirma iniciando o pushback. Ah, filho, só demorou, parece que não tô vendo o finger, mas já tá saindo. Sim, entra. Trip 5464, copia? Copia. Autorizado para Maceió, nível 190, decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, após prosseguir conforme rota do plano de voo via Golf 677. Controle em 119.35, aciona 5473 no transponto. Autorizado 190 para Maceió, conforme rota, decola da 190, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. E após Golf 677, 119.35 ao controle, transponder 5473, o trip 5464. Trip 5464, correto, 43, chama pronto, inspecionamento. Repito. Do 206, decolado ao 53, chama o controle em 119.35. 935. Quanto foi, hein? É, o gol, mas o gol tá longe ainda, eu tô vendo o táxi lá. A aeronave da Gol agora presta a ingressar no pátio principal via Juliette, tem condições de aguardar mesmo? A gente tá aqui rapidinho, já tá sentando o motor e já sai com o controle só pra ficar mais rápido. Sim, entra. Entra, Romeu, Romeu, November. Possível coordenação pro plano, meia lua. Gente, eu vou te coordenação. Só confirmando, trem passado travado, quente. Ciente, Olimpo Garoto. É, solo, hoje é 6201, vai fazer o pushback 4 pra dar passagem na Juliette, por favor. Pode prosseguir normalmente, Oxalé 6201, na mesma aguardante da Juliette, ok? Ok, muito obrigado. Então, Salvador, Papatango Papá, sua autorizado. Papatango Papá, táxi autorizado via Kilo, Alfa, e reporta iniciando o cheque de motores na Taxi Golf. Cliente, Kilo, Alfa, e importará no início do cheque. Azul 4206, mantém a saída. 4206, mantém. comando 155 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Guarulhos. Xander 6201, táxi via Índia, ponto de espera torre, 118, decimal 95, ajuste no 00, bom voo. 295, até a volta, obrigado. Voo no 645, ingresso a Juliette, portão 02, atentando a aeronave da Avianca no táxi. Eu vou ver a Juliette pro portão 27 da Avianca agora. Que pé questionamento 5464-43? Flip 5464, dado rápido táxi. Tomará. Eu arrumei o Vitor Alfa Yang, só falta com relação ao Canelos, após o carnaval frequência do valor, por gentileza. Gentileza, só falta com relação ao Canelos, pois não conseguimos contato com o mesmo, após o senhor retorna para a frequência do Salvador. Romeu 9, me prossiga, pronto para cópia. Autorizado para Belo Horizonte, Serra Bravo, Bravo Hotel, nível 400. Decola da pistão no 7, curva direita, após a decolagem, perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119.35, aciona 5477 no transponto. 201, pronto, 409. O Chiné 6201 está autorizado a alinhar e decolar de pistão no 0, vento 1 no 00 grau, 099. Alinha e decola da 10, 6201. Número 1, meu novembro, cotejamento correto, já possui POB? 8. Para acionamento, tem livre acionamento no pátio 4, para o táxi, chame a torre em 118, decimal 95, ajuste no 090, bom voo. Uno, prolongue a perna 200, aguarde para o Jeremazzi. Adorar. Azul 420, deixa eu me resistir, 12685, Orlando 13365. Confirmar a primária, 285, secundária 13365, é isso? Afirmativo, 12685, alterno 13365. Obrigado, boa noite. Boa. Olimpo 01, está autorizado a gerar base, reporte na final. Controle na final, Olimpo. Salvador, o Papa Tango Papá. Papa Tango Papá, prossiga. Papa Tango Papá na Golfo e pronto para início de cheque. Solo seguinte, reporta no término, corrigindo, reporta para o regresso, Papa Tango Papá confirma do ajuste no 090 e a temperatura 29 graus. Tá, Papa Tango Papá reportará no retorno. Certo. Retorna, negativo, comunicação com Recife. Gente, atendemos então na frequência 126 decimal 0, alternando 128 decimal 8. 260-2888, obrigado, vai entrar. De nada. Controle Salvador, eu chamei a 201 no da El, Leda. Se possível, curvando à direita, vou da El. Olimpo 01, está autorizado o toque arremetida, vento 110 graus, 109. Livre toque arremetida, vento. Boa noite, bom voo. Olho, Xamea 201. Xamea 201, boa noite, contato radar 0DL, nível 360, autorizado. 360, podemos voar, Linda? Autorizado. Obrigado, Linda 360. Até Romeu Vitor, Alfa Yankee, controle. Foi coordenado com a Enel, chama agora na frequência 120 decimal 1, por gentileza. Com frequência livre, pode chamar ele. Boa noite, bom voo. Boa noite, 3897, 5 da novembro. Então, 3897, boa noite. Prepara a saída da Aula da Bridge, aguardando o copo, Guarulhos 340 para aprovar. Ok, da Aula da Via Bridge 340. Para o táxi, o trip 5464, com 52 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. Trip 5464, táxi via parte principal, Índia, ponto espera torre, 118.95, ajuste 1090, um bom voo. Pátio principal, Índia, ponto espera da 10, torre 118.95, trip 5464, muito obrigado, até o retorno. Romeu November, está autorizado o táxi, reporte no ponto de espera da pista 17. Pista 897, copia. Pista 897, copia. Na 3897, autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o peso no meio e sai conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 35, aciona 5511 no transponto. Tenente autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, transição Leda, prossegue até Bridge. E daí é peso 16 conforme rota do plano. 119.35 controle, 5511 transponder, o TAM 3897. TAM 3897 correto, portão 5, chama plano de pushback, acionamento. TAM chama pronto, TAM 3897. Alim mantém pistão na 7, Romeu Romeu November. Olimpo 01 na perna do vento. Olimpo 01, prolongue perna do vento, aguarde para gerar base. Prolongando a perna do vento, aguardando para gerar base, Olimpo. Voando Bridge, Oxa 620. passa no receio da 3, então, certo? Agora alto e claro. Grato. Vento 100 graus, 139. Olimpo 01, está autorizado o girar base, reporte final, baixar travado. Está autorizado girar base, reportará na final, confirma o seu travado, gente. Trip 5464, decolado aos 07, no controle 119, decimal 35. 1935 com o controle Salvador, boa, até a próxima. Trip Salvador cordial, boa noite, ao trip 5464. Trip 5464, boa noite, contato radar na decolagem, saída PUC nível 19030. Puca 190, quando possível coordenar a proa do destino para o TPC 464. Gente, agora chegou na sala. Gente, aguardando. O X6201, no chame Recife, no 251, negativo, no 3395, bom voo. Gente, 251-2395, o X6201. 13395, secundário, o X6201. Confirmando 3395, obrigado. De nada. Cruzado direto Maceió para trip 5464. Presente Maceió, trip 5464. Viva emitida, toque emitida, Olympus. Ó, você tá no chat. Sim, integrata. O Romeo Romeo November transfere da Hélio da Bridge. Romeu, Romeu, novembro, aciona o código 5477, por gentileza. 5477. Romeu, Romeu, Romeu, novembro, contado radar na decolagem, saída da EL, nível 400. Saída da EL 400. Romeu, Romeu, November. Quando possível, vou abrir. Gente, eu gosto de gravação. Salvador Romeu November, como solicitado pelo centro, após da EL, autorizada por hoje, Bridge. Muito grato, após da EL, então vou voar a posição Bridge, November, Romeu November. Olimpo 01, tocou RMT ao Zuno 1, curva à esquerda para interceptar apenas do vento e reporte através do antes da torre. Eu poderia confirmar a informação? Olimpo 01, tocou em MTO 11, curva à esquerda para interceptar a perna do vento e reporte através do norte da torre. Batinho iniciando curva à esquerda e reportará através do norte da torre, Olimpo. Controle OTAN 3894, poderia voar Duna? Mantenha a pista de chegada com 3894. Mantenha. Olimpos 01, outra vez norte. Olimpos 01, está autorizado gerar base, reporte final para tirar outra base. Voltará gerando base e para passar outra base. Patrícia Romeu November, chame Recife, M251, caseiro negativo na 3395, bom voo. M3395. Ah, 3395, bom trabalho. Obrigado, igualmente. 3894, desça para 2000, autorizado LS68, pista 0, porta 1, autorizado. Desça para 2000, autorizado LS68, porta 1, autorizado LS68. Permanece o mesmo, 9090. 0090. Confirmando, necessita ingressar na pista para retornar ou tem condições de realizar o backtrack no, sem ingressar na pista 10? Não, não é necessário ingressar na principal, já está pronto para retornar para baixo. Gente, autorizado então o backtrack, prossegue Alfa Kilo Pat 3 na escuta permanente. Alfa Kilo e na escuta na escuta. 501, tocou RMT Osula 7, curva esquerda para interceptar a perna 200, reporte no através norte da torre. Reportará através norte da torre, Olimpos. Olimpo 01, tem condição de girar base curta para tocar RMT? Afirmativo, na medida do possível, sim. Autorizado, porta-ataque. Porta-ataque, 3897. Prefere que nós vamos para a rotatória, é isso? Afirmo, Olimpo 01. Afirmativo, melhor. Aqui, indo para a rotatória, gente. Eu vou fazer quatro completos para uma chave torre em 1-1-8-9-5. Boa noite, 3-2-9-4, Campo Limpo. 5464 com Recife agora em 1-2-6-8-5, alternando 1-3-3-6-5. Boa noite, por favor. 1-0 graus, 1-2-9. Autorizado, ponto, 0-3-2-9. C3894, com fim diferente para o baixado travado? Ainda é negativo, 0-3-2-9-4. Ciente, reporte diferente para o baixado travado, 3894. Confirma o vento para o 7394. 7394, vento 1-0 graus, 1-1-9. Ciente, está 3894. Boa noite. Tráfego Salvador, boa noite. Gol 1645, da frente da hora. Gol 1645, boa noite, informação Oscar, Vitória 360, copia? Copia. Autorizado para Vitória, nível 360, decola da 110 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes, onde intercepta Perisque 50 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 35, aciona 5513 no transponder. 360 Vitória, decola da 10 com curva à direita da El, Leda, direto Eudes, Perisque 50 conforme o plano. 1935, 5513. Voo no 645 correto, portão 2, chama para um pushback, fundamento. Chamarei. O Lico 01 está autorizado, final da 10. O Link 01, abandone a rotatória e reporte na final da 10, baixado travado. Reporte na final da 10, baixado travado. Então, 3897, táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre em 118, decimal 95, ajuste no 010, bom voo. Índia no 010, parte Índia, principal torre 1895, rotante 3897. Paulo Salvador, boa noite, o 3894 livrou, 3894, boa noite, prossegue táxi via Alfa Juliette, portão 03, pátio principal, se apenas atenta a aeronave da companhia, iniciando o táxi a partir da entrada do pátio 3. Ok, Alfa Juliette, portão 3, atenta a aeronave. Solo Salvador, o Golo 645 está na posição. E é? 3. Puxa, daqui a só um momento. 2. Golo 645, coordenando com a equipe de solo, duas aeronaves no táxi. Após a segunda aeronave da TAM, que irá parquear no portão 03, tem livre para o espectacionamento e reporta táxi. A gente vai coordenar, chama de pronto para o táxi, Golo 645. Na final, com o trem passado travado, toque remete. O Link 01 está autorizado, toque arremetido, pistão na 0, vento 1,00 graus, 139. Liga, toque remetido, Link. Mike Luiz, que boa noite para siga. Pronto. Já 3897, mantenha o ponto de espera. Já para o toque é remetido na 17 ou inicialmente prossegue corredor cheia e quando no retorno prossegue o toque é remetido? Sim, só está de coordenação, Bravo que vejo. Olimpo 01, tocou arremeter os 28, fica à esquerda para interceptar a perna do vento e reporte através do norte da torre. Pensando com a esquerda, focar através do norte, Olimpo. Pista 3897, está autorizada a decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, 119. Decolagem do zero, tá? 3897. Autorizado Salvador, Salvador, inicialmente 1000 pés, decola da 197 curva direita, via corredor Axé. Controle em 119 decimal 35, torre em 118 decimal 95, aciona 0116 nos respondos. Patrão Bravo que Luiz, cotejamento correto, para acionamento táxi, torre transfere, 118 decimal 95, ajuste no 011, agora um bom voo. Olimpo, através do norte da torre. Olimpo 01, está autorizado o girar base, reporte final, baixado travado. Então, final, está baixado travado. Está 3897, decolado aos 30, chame controle em 199.35. 199.35, boa. Bravo que Luiz, que está autorizado o acionamento, chama pronto para o táxi. Decolado, passando 1.300 pés. Está em condições visuais, solicita para Leda ou Brisa da presente. Então, 3897, boa noite, contato radar 0DA, nível 340, autorizado Leda da presente. Leda da presente, grato, está 3897. Mission 6143, good evening, cleared, bombs arrived, plan maintain 4,000 feet without restrictions, QN81011. Para o táxi, Golo 645 com 147 a bordo, alternado é Campinas, temos 3 horas e 35 de autonomia. Golo 645, táxi via Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 011, bom voo. Índia no ponto de espera 1295 com 1011, gol 1645, obrigado, até lá. Olha, pus no final, poderia passar o trabalho para a caminhonete. Felipe 01, autorizado para carreira emitida, vento 100 graus, 119. Está aqui emitido, Olimpo. Fala, tá no Bravo que Luiz, autorizado táxi até a Ângica, reporte para ainda aqui na pista do site. 971 vai atingir 4000. Gente, desça para 2000 pés, autorizado ali a 68, estamos vendo, reporta um log. Reportará 1971. Oi, Salvador, gol no 645, não pode esperar a próxima visão com a nave da final. Gol 1645, aposto a do tráfego na final, utilizada a linha Armantes. A linha mantém, gol no 645. NTO 34, curva direita. Correção, curva esquerda. Reporte no trabalho da torre. Afirmativa, iniciando curva esquerda. Reportar através da Lips. 1-0 com curva direita no sentido da saída Arbor. Após direto destino. Controle 1-19-35. Aciona 5475 no transponto. Gol 1645, livre decolagem no pistão 0, vento 1000 graus, 129. Livre decolagem, quando der 400.